099, direção Nacha Mitaxi. Para a coordenação, para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife na frequência 125, ano secundária 128, decimal 30. Azul 2781 para o seu estacionamento para o estacionamento. Azul 2781, autorizado semitaxi. Autorizado semitaxi. Materna 128, decimal 30. Salvador, boa noite. Rafa 1202, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, Jabrava, 8.000 informe de cabas. 220. Confirma? 220. 329. Frente. Uniforme Tango Charlie, inicia redução de velocidade para 2009. O tráfego até a frente encontra-se com indicada de 2209 a 7 milhas. Reduzindo a informação. Tango Vitor até o Fox. Vitoração para o novo centro de meteorologia, curva esquerda, proa norte. Seu limite é manter nessa proa por 7 milhas. Confirme sua informação para o seu Fox. Alpatango Vitor até Fox. Vitoração para o novo centro de meteorologia, curva esquerda, proa 360. Seu limite é permanecer nessa proa por 7 milhas. Esquerda 360 por 7 milhas, Vitor até Fox. Vitor Hotel Fox, em caso de falha de comunicações, vai na proa de pelo país do sul para chegar da BFD, sozinha, e complete o procedimento ILS. Gente, em caso de perda de comunicação, vai efetuar a chegada pelo e completar o ILS, Vitor Hotel Fox. Táxi para o ponto de espera da pista no zero, via parte principal, taxi Índia, no ponto de espera chama a torre em 118.95, ajuste no 009. 1009, parte Índia, 1099. Salvador, boa noite, 1866. Boa noite, 1866, boa noite, ajuste 1009, continue guarda de pista no zero livre. Nossa, aguarda, boa noite, Daniel. Tango Charlie, prossiga descida para 2000 pés, ajuste no 009, está autorizado em LS X-Ray, pistão no 0, repete estabilizado. Descendo para 2000, autorizado em LS X-Ray, reportará estabilizado em passo tentado. 781 para o táxi com 65 a bordo, 3010, alterna Salvador. 781, autorizado o táxi para o ponto de da pista no zero, via parte principal, táxi Índia, ponto de da torre 118.95, ajuste no 009, segue o banho da Gol à frente. Então, táxi autorizado via parte 3, principal Índia, no ponto de chama a torre 118.95, mais da guarda Gol. Frente Mike Papapá, guarda, qual é a informação lá, seu Delta. Autorizado, cancelado as restrições de velocidade da chegada Mari. Autorizado, claro. apresentado para 2145. Sim, se aproximadamente 3 minutos deve aparecer aqui no sistema e será para a cópia. É, subida prevista é Dael, transição é, Dael, Leda Motiva. Dael, Leda Motiva. Leda, 3197. Uniforme Tango Charlie, complete a final de Xame Torre Salvador, 11895. Atenção, informação, tráfego totalmente informado que está à sua frente, encontra-se meia dúzia de milhas. Ah, afirmativo, vai precisando do tráfego. Chamar a Salvador, 11895, boa noite. Boa. Tango Vitor, hotel Fox, curva à esquerda, proa 290. Limite permanecer nessa proa por 1 ou 2 milhas. Em caso de falhas, prossiga na proa de pelo. Complete o LS. 7 à esquerda para 290, destinado a 1 ou 2 milhas. Caso de perda de comunicação, completa via pelo. Obrigado, bom. O Vitor da Fox. 1009, tráfego ajustado, número 2. O bag da rua agora toca a pista na zero, aguarde a pista livre. Aguardando a pista livre e uniforme Tango Charlie. Descida para 2010, ajuste no 009, cancelado as restrições da chegada da Mari. 2009, vale. Gol 705, fechamento no 2. Gol 705, liberação na Xame Taxi. Autorizado para o Taxi, então. Gol 866, Alfa e Potas de Ajuda. Gol 705, já iniciou o feedback? Negativo, 705. Sim, se formos tem duas aeronaves no ponto de espera, aguarda para iniciar o feedback para a aeronave da companhia parquear no 04. Aguarda, 707. Certo. Voo 866, táxi via Juliet para o portão 04. Portão 04, obrigado, 1866. Portão Charlie, pouso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus, 109. Pouso autorizado, pistão no 0, uniforme Tango Charlie, graças. Presente, autorizado ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado. Duna, reportaria com estabilidade de ILS Delta em Debrado. Capatango Vitor, hotel Charlie, curva esquerda, proa 260, limite 10 milhas nessa proa, caso de falhas, intercepta pelo, mas será a chegada após e completa o ILS X-Ray, pistão no zero. Confirme que a direção era para o Fox ou o Charlie? Vitor até o Fox. Vitor até o Fox, curva esquerda, proa 260. Seu limite são 1,0 milhas nessa proa. Em caso de falhas, ao interceptar pelo via chegada a ponte e completo o LS X-Ray, pistão no zero. 260, por 1,0 milhas. Em caso de ter comunicação, completa via pelo Fox, Vitor até o Fox. Luna 099, autorizar o LEM, Matheus, está na 0. Mantenho no 0, vou no 099. 0, 0. Aguarda mais. Mais tempo de habilitação, nossa. próximo 20 minutos para iniciar ainda a primeira nave está ingressando na pista agora. Aguardar uma autorização, então, confere. Ele fala que tá o Charlie, no solo aos 17, chame solo 211, no taxi delta, dando passagem aeronave e aeronave. Solo 211. Solo Salvador, boa noite, papai, então, Charlie, boa noite, confirme para destino. Sim, sim. Vamos ter o Charlie, reporta o taxi AV Alfa, reporta antes das vilas. Completo e aliás, tem que ser o sistema zero. Esquerda para 230, estado no alto, a esquerda, completo e aliás, tem que ser. Ah, 3197 Chame Recife, na frequência 1251, na perna 128 do sinal 30. 251-283, muito obrigado. 705, toma aeronave da campeonagem ingressando na Julius para o pátio. Após parqueamento no 04, liberação na feedback. Contém que a equipe solo e chame táxi. Após ingresso na nave da companhia, autorizado o pushback para mim, aplicou o 705. O Delta India Bravo no localizador. Papa Romeo Delta India Bravo, completo a final, chame São Salvador, 118, decimal 95. 1895, uma ótima noite, Delta India Bravo. Patrone, boa noite, Gol 099. Gol 099, contato radar na decolagem, suba viável para o nível 360. Da presente, está autorizado curvar a direita para o de Elefa. Direita, Elefa, Gol 1099. Delta India Bravo. Abatango Vitor Hotel Fox, para interceptar o curso do localizador, desde a esquerda para o... 145, autorizado ILS, reporte estabilizado. Esquerda para 145, autorizado ILS, reporte estabilizado, Vitor da Fox. Delta India Bravo, pouso autorizado, pista 1-0, vento 080 graus, 129. Livre pouso para Delta India Bravo. Azul 2781, decola 221, no comprido 1935, bom voo. 1935, boa noite, Azul 2781. Sim, a gente vai tentar, confirmando a aeroestal, correto? Ah, pronto, correto. Gente, taxi via taxi Lima, Mike, Quebec. Na Quebec mantém posição e chama a torre em 118.95 para cruzamento da pista no 735. Suba para o nível 180. Subiu para o 180 sem restrição, já ajuda 71. Delta India Bravo, por gentileza? 080 com 10 nós. Obrigado. Pá. Confirme, qual a sua intenção de decolagem? 10 ou 17? 7. Autorizado para Congonhas via Upper Zulu 10, Ubave, Upper Zulu 16 e conforme rota do plano de voo, nível 430. Decola da pista 17, com primeira curva direita, saída da El, Lida, Módiva. Aciona 5114 e frequência do controle Salvador 119 decimal 35. Correto, Mike, papapá, confirme pessoas a bordo e parte que se encontra. 02 0 está para acionamento torre 118 decimal 95, bom voo. Para o tanque, chegou 1705, 3 horas e 50, Guarulhos, 177 a bordo. E ataquei Índia, no ponto de acima a torre em 118 decimal 95. Ajuste no 009, dado pela colaboração, bom voo. Índia, 1895, contra mais, bom, 70. O Delta ainda não ligou no momento, senhor. Não foi isso. Ciente, Delta Índia Bravo, 211 na sol. Mike papapá, Hangabero, está ciente do acionamento do time pré-táxi. Uniforme Tango Charlie autorizado, cruzamento pista 97. Ao estacionar, frequência livre, boa noite. Boa Salvador, boa noite, com 705, ponto espera 1-0. Boa 705, autorizado, alinhar e decolar. Pista 1-0, vento 070 graus, 1-2 graus. A linha decola, pista 1-0, voo 1705. Chame Vitor até o Fox, complete a sinal e chame Torre Salvador 118, decimal 95. Torre em 118, decimal 95, Vitor até o Fox. Opa, passando Vitor até o Fox, está estabilizado no localizador. Vitor até o Fox, pronto. Ciente, ajuste no 009, confirme intenções. 10109, pouso completo na 10. Gente, Delta Índia Bravo, táxi via Alfa Juliet, contando no terminal de passageiros e chama novamente na Taxi Lima. Ok, Alfa Juliet, comandante Lima. Você poderia fazer um favor, por gentileza, pedir a viatura para melhorar os passageiros? Afirmo, confirme a pessoa da base? São três passageiros. Três passageiros, ciente, será coordenado. Obrigado, Delta Índia Bravo. Voo 1099, chame Recife na frequência 126 decimal 0 até número 28 decimal 8. 260, 1288, obrigado. Tio Sérgio. Ação externa, Vitor até o Fox. Vitor até o Fox. Ciente, continue a aproximação, tráfego ainda não obstante. Aguarda, continua a aproximação, aguardando o pouso, o Vitor Atafão. 05, chama controle Salvador 119, decimal 35. 925, chamarei. 119, decimal 35. Ah, 35, tá ok, obrigado. Tudo até o Fox, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 0,80 graus, 1-0-2. Sempre pouso 1-0, vitória até o Fox. Contato, radar decolagem, desculpa, aqui já saiba qual é o farol nível 360. 360, certo, acendendo. Luz Eduardo 420, copiado, Mike Papa Papa, chame na Taxi Papa, para ingresso no 7. Delta, Índia Bravo. Prossiga. Gente, desde ontem, quando nós chegamos, nós estamos pedidos a dia 4 e quando a chegar. Será que você poderia cortar para mim? Mais passageiros. Sim, já foi formada a entrada, será coordenado para agilizar o máximo possível. Luciano 0, 1-0. Luciano 0, 1-0, 3, 8, 3. Papapá, esquerda da pista, porte aliado para outro site. Chama a torre em 1-1-8-9-5 para conseguir contato e ver a pista. Mike Papa Papa, observe a viatura cruzando a pista agora na parte 4 e reporte alinhado. Então, 3258, inicialmente mantém a via, estamos ao tráfego em saída de Salvador pelo setor sudoeste, ainda cruzando o nível 090. Pronto, hein? 358 melhor. Programa sua navegação para após mar e voa direto Duna. Osmar e Duna. Os 31 direita delta, chame 211 ao solo, boa noite. Vitor Hotel Fox, 2-0 táxi via Alfa Juliet, ingressa no pátio principal, até a Taxi Lima, chama na Taxi Lima. Sim, Quebec, o senhor vai seguir o pátio 4, ok? É o pátio que fica à sua direita lá no próximo da cabeceira no 7, aguarde um minuto. Mike Papa Papa, decolagem autorizado, pista na 7, o vento 080 graus, 109. Autorizado, decolagem na 7, Mike Papa Papa. Primo, direita via 35, primeira esquerda Oscar, reporte 197 livre. Mike Papa Papa, decola os 33, controle 035, meu voo. 1935, grata boa, Mike Papa. Boa noite, Mike, papapapá, na Dial. Passando o Mike, papapapá, contato radar na decolagem, suba via saída Dial para o nível 430. Para o 430, subindo via, Mike, papapá. Boa, 705, cruzão 65, para o 360. Cheio de Gomes, 705. Chame agora o centro Recife na frequência 1251, a perna 128, decimal 30. 251-283, confirme. 128, decimal 30. 2835, boa. 30. 30, 283, confirme. Afirmo. Hotel Fox. Ingresso na taxi Lima, segue via Mike e Quebec. Na Quebec, mantém posição e chama a torre em 118.95 para prosseguir contato via pista. Jota, em Gabriel Vicente, ao estacionar a frequência livre. A viatura de balizamento já se encontra no pátio. Identificação dessa via, chegada Mare para nível 060, ajuste 1010. Mare 060, está autorizado para Duna. Tenho uma equipe papapá, chega no centro Recife, na frequência 125.1, alterna 128.30. 251-2830, grato a boa, mais que volta. Gente, Vitor, Hotel Fox, pista na 7, livre, boa noite. Gono 168, da presente Voiduna, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-1-0, está autorizado o ILS X-ray, pista no 0, repórter estabilizado, informo que é o número 2 na aproximação. Dona, 2.000 pés, recomenda velocidade? Gono 68, confirma a velocidade que mantém. 240, né? Está autorizado manter 2409. Tucano 3850, complexo final de chame torre 11895. 1895 vai chamar a Tucano 3850, recepção. Boa noite, Oxane 6310, transfere sem troca. Oxane 6310, acione identificação, vou na proa de ITAP para chegada a mar, ajuste 1010, 2 para a mesa de voo 050. Descendo para o 050, na proa de ITAP, 6310, ajuste 1010. Hotel Fox, boa noite, aguarda cópia, ainda não conseguiu o seu transponder junto ao centro. É, confirmando, é, novamente o voo 15 milhas, é, sai da vó? Ah, sim, tá pronto, cópia. Salvador Vitor, Hotel Fox. Autorizado, voo local, sou do Salvador. Nível 040, decolada da pista no 7, primeira curva à direita, preciso sair da Arbó até 15 milhas. Aciona 0112, controle Salvador 119, decimal 35. Fox confirmando 4-4 e setor da bola. Três, ciente, pode chamar a torre em 118.95. Setor Fox é autorizado o acionamento, senhor Tênis. Complete a final, chame o Salvador 118, decimal 95, pessoal. 295, né? Circuito, chora 48, 21, chora direito. 21, 1, 18, 50. 1168 tá bom, autorizado pouso, pistola 0, vento 1, 00, 00, 00, 00, 00. Repouso, 1168, 0. Taxi via Alfa, reportando da Juliette. Via Alfa, reportando da Juliette. Livre da restrição aí, tá? Chamar a torre iniciando a restrição, chamar a 63010. Via Alfa, S-002. Deixa eu pegar isso no 7, Fox. Controle Salvador, TAM 3662, boa noite, informação Oscar. TAM 3662. A sua identificação do seu avião chegada a Mari para nível 050, ajuste 1010. Afirmativo. Chegada a Mari para o 050, 1010, 3600. O Xenon 6310 desça sem restrições para 2000 pés, ajuste 1010, está autorizado em LS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. Direto para 2000, com 1010, autorizado para o seguimento LS X-Ray, reporta, 63110. Gol 1168, zona, boa noite. Gol 1168, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. E Alfa, está seguindo, reporte antes da Juliette. Gol 1168, está reautorizado para o portão 06. Estou seguindo para o 06, gol 1168. Fox, foi autorizado o táxi ingresso para o centro, para a janela e pronto. Fox, Fox, decolagem pistão 97, Vitor, até o Fox, vento 080 graus, 101. Aparrou meu Gol 500 Serra, contato radar 68 milhas nordeste de Salvador. Voando pro de Ponce para a chegada Ponce, ajuste 1-0-1-0, repete unidade descida. Na pro de Ponce, ajuste 1-0-1-0. 3-1-0. Acionamento 3-1-0, estabilizado aí, aliás, X-ray. Chanelé 310, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Torre, o Chanelé 6310, estabilizado aí, essa que foi, boa noite. Chanelé 310, autorizado para os bichos no zero, vento 080 graus, 129. Ele é pobre, 6310. Fox decola os 5-8. Chama o controle 1-1-9, decimal 3-5. 1-9-3-5, Delta Fox. Salvador, boa noite, o Papatango, Vitor, Delta Fox. Papatango, Vitor, Delta Fox, contato radar na decolagem, suba via Arbor para 4.000 pés, reporte 1-5 milhas afastado para o procedimento ILS. Delta Fox, registro 3.000 pés. Registro 3.000 pés. Tratando do Toyota Fox, doutora, estava liberado subida por esquerda, pela 240, o limite será 15 milhas avançadas do Salvador do Toyota Fox. Esquerda 240, liberação Fox. ITAP, o TAM 3662, autorizado procedimento, via? TAM 3662, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX-Ray, reporte estabilizado no localizador. Ativa, então, sem restrições para 2000 pés, o TAM 3662, 1010. 6310, Chané, solo aos 002200, direita 211, solo. Solo 211, não. Chile 6310, taxa autorizado para o Pátio 1 via Alfa Juliette, portal 03. Alfa Juliette, portal 03, bem. 319, 310. Toyota Fox, confirme o apoio que está mantendo? Tango, Vitor Hotel Fox, autorizado de subida para 4 mil pés, nível de voo 040. 040, até Fox. Papa Romeo Gol, 500 Serra, desça para 4 mil pés, que é negão no 090. Vitor Hotel Fox, curva direita, curva 270. Direita 270, Hotel Fox. Da Fox, curva direita, pela 330, limite a QDM 100 do Simbra. 330, a QDM 100 do Simbra, o Vitor Hotel Fox. 308, via identificação, dessa via, chegada a Golf, para nível de voo 100, TNH 1090. A 362, completa aproximação, chama turno no 8 decimal 95. 295, obrigado. Boa noite, Torre. Salvador, San 3662, sinal 10. San 3662, autorizado pouso, bicho no zero, vento 080 graus, 12 mais. Pouso autorizado na pista 10, San 3662. E a faixa autorizada descida para 2.000 pés, reporte estabilizado. Isso, 08, desça para nível de voo 090.